Autorização está autorizada a descer até quando, 6748? 6748 até o 050. 050, 6748, direto. Flight level 160, 118.85. 118.85, yeah. Call now receive Samsung frequency 128.8 or 126.0. 128.8, 126.0, good night. Control and web is input the check. 30% by the ramp of Samsung approach, please. Salvador, boa noite, o TAN 3662, informação em uniforme, autorização natal, na emissão TROV. Emissão TROV confirmando? Afirmativo, a emissão TROV, até natal. Pronto pra COP, 370 nível? Pronto. TAN 3662, Salvador para Natal, autorizado nível de voo 370. Via UPZULU 10, decola 10, primeira curva esquerda, descida saída PUCA, transição ZIPA, 5003 no transponder e o controle em 120.8, TAN 3662. Torizero Natal, 370 é o nível, UPZULU 10 a rota, decola 10, curva esquerda PUCA, ZIPA a saída, 5003 no transponder, 208 o controle. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento e pushback no portão 08. Vai reportar, rota 3662. 13325. 125-1-3325, obrigado. Novamente? Siga, TAN 3662. Só por gentileza, se eu puder coordenar junto ao pessoal do controle e depois lá do centro Recife. Pra agilizar nossa saída aí, que a gente tá com esse órgão desde Guarulhos, no, Guarulhos não tinha voo direto, tá um bom tempo já na aeronave aí, pra gente tirar o mais rápido possível. Afirmativo, será coordenado junto ao controle de Salvador e o centro Recife. Muito obrigado. 748, desça 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, pistão 0. 2000, reporta nave 21, quatro da Gol, Solas 28, direito 219. Direito 219, Gol 1604. Gol Salvador, muito boa noite, Gol 604, livrou Foxtrot. Gol 604, táxi via Alfa, reporte Corrigião, Alfa Juliette 02, o portão. Alfa Juliette 02, Gol 1604. Azul 4071 360 Campinas, uniforme confere, ponto cópia. O Azul 4071 Salvador Campinas, autorizado nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita. Pedido a saída da El Leda, pós Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16 após confronto plano. 5007 no transponder, o controle 120.8, o Azul 4071. Protegimento correto, 01 no portão, reposto quando pronto para acionamento pushback. Não copiei. Só se for agora, copio 360. O Gol no 889, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Perfida saída da El Leda, após Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Pesulu 10, após conforme plano. 5005 no transponde, o controle 120, décima 8, Gol no 889. Por gentileza, eu não consegui compreender o nível e a frequência do controle. Muitíssimo grato, Gol no 889, protegimento correto, reposto quando pronto para acionamento e pushback. Paulo, Oceanero 6310, pushback, acionamento 62. Oceanero 6310, 62 é o portão, coordenação equipe de solo, reposto para o táxi. Vai reportar, 6310. estabilizado, 6748. 6748, complete o LS, chame torre 1186. Dan 3662-08, portão, coordenação aqui de solo, reporte para o táxi. Vai, reporte ao táxi, 3662. Boa noite, 7-6-7-4-8. 7-6-7-4-8, boa noite, baixo aí, Chico. Marcha, travada, então. Uma centena com 10, foi autorizado, 1021. Afirmativo, vem como confere. 3858, pronto, cópia 370 para Fortaleza. 3858, Salvador Fortaleza, autorizado a nível de voo 370, via UPS Zulu 17. Decola 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo Transição Flotti. 5004 no transponder, o controle 120.8, 3858. Só corrigindo a rota, é a UPS Zulu 19, ok? O nível 370. UPS Zulu 19. 3058, portão 10, reporte quando pronto. M310 com um taxista a bordo, apanhando Natal, 3 horas. O 6310 do Chené 145 Natal, confirme autonomia? 320. Pátio Índia no ponto de espera, chama 286-1021 no altímetro, bom voo. Pátio... Pátio Índia, vai chamar 286 no ponto de espera. Afirmativo, altímetro agora 1021. Tan 3858, portão 10, aguarda, já tem um colega da companhia autorizado nesse setor. Alfa 37-219. Coisa 9. Boa noite, Web 7748, lembrou? Web 7748, boa noite, táxi via Alfa, reportando táxi Juliette, por gentileza. Alfa vai reportando táxi Juliette, 7748. 390 além da escola, uma centena com 8 baixos. Confirmando 145, Fortaleza 245. Táxi de Apache, Wind até o ponto para dar no zero. Quando lá tonto, chama a torre 108.000, altímetro no 021, TAN 3662. Só para informação, já foi coordenado junto ao controle o Centro Recife a situação. E o controle de esclamento possível irá agilizar o TAN 3662. Muito obrigado pela ajuda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Webjet 6748 da passagem ao Airbus da TAN que se dirige ao ponto de espera após o tráfego ingressa Juliette 05 ao portão. Da passagem para o portão após Juliette 05, vai vir a 748. O TAN 3858, portão 10, coordenação da equipe de solo, reporte para o táxi. Zero às 40, controle 208, boa viagem. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, final 6390. Na 6310, contato radar, Subal 350, saída PUCA. 350, PUCA. Estimativo 4071 no aguardo, ok? Já temos o aeroporto da TAM finalizando aqui no setor sul. Se ele autorizar, vai preter o mesmo. Para o táxi TAN 3858 com 125 a bordo, alterno limite 0430, alterno em jogo de sua. Afirmativo, copiado então 125, Johnny Pipo alternado, 430, táxi via Pátio Índia até o ponto para dono 0. Quando lá pronto, chama 2186, altímetro 1021, 021 no TAN 3858. Táxi autorizado via Pátio Índia no ponto de espera 1186, 3858. O azul 4071 ao solo? Coordenação da equipe de solo após o Airbus da TAM passar a cauda livrar a taxuinha e está livre no portão 01 em coordenação da equipe de solo, TAN 3, o azul 4071. Positivo, o Airbus deve estar passando agora na cauda, assim que eu mesmo livrar, a coordenação aqui de solo está livre no 09, voo no 889. .662 aos 43, controle 128, bom viagem. 1208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3662, passando 1500 na PUCA, de base. TAM 3662, suba ao 370 na saída PUCA. O coordenador concentra agora para o senhor poder voar direto na Natal aí para adiantar o transporte do órgão vital. Um momento, ação. Salve, é o 370, muito obrigado pela coordenação, 3662. Xerai 6310, na presente, foi Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, na presente, 6318, 6310. Tá 3662, pode voar direto Natal, restrito nível 310. Voa direto Natal, restrito ao 310, tá 3662. Salvador, 3858, alinhar e decolar, uma centena com 10 nós. Alinhar e decolar, 3858. Mando 103, vira Copos, 350. Táxi via Pátio, Índia, no ponto espera chama 2.186, altímetro 1021. Informo que seguirá uma Embraer da Azul no através do portão 103, finalizando o pushback. Estacionar 6310, chame Recife, 12685, alterne 12545. Recife agora, 12685, alternando 12545, 6310, boa noite. Boa noite. 435? Estimativa azul 4071, via Índia, no ponto de espera chama 286, o altímetro 1021, bom voo. Level 370. Just for your information, we have human orders for medical procedures on board, okay? Roger. Voo 604, confirmando? Voo 604, Salto 4, nível 370. Voo 604, Salvador Fortaleza, autorizado nível de voo 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Prefira saída Mongo, transição Froti. Zulu 19 a rota, 50 no 4 no transponder, o controle 120.8, Voo 604. Corrigindo, primeira curva esquerda. Megalma 021. 4000 com 1021. Possibilidade de a gente voar na proditura? Autorizado. Obrigado. Voando para o 6303. Na área, mantém. Portrait.